3D está em casa. O clima é o melhor possível. Deixa rolar, deixa rolar. Nesta noite, tudo pode acontecer. Não há nada mais gostoso, você e eu. Nós dois juntos, coladinhos, ninguém percebeu. Fenomenal, sensacional. Na balada é fundamental, olho no olho, primeira impressão que fica. Então capricha, carinho com a senhorita. Pintou o clima, mas não é tão simples assim. Maravilhoso, não dá pra resistir. Um bom som batendo forte, todo mundo dança. Um beijo bem dado, não tem uma mulher que não se encanta. E canta o telefone bem no seu ouvido. Liga pra mim. E quem disser ao contrário, eu duvido. Eu quero ver todo mundo balançando o esqueleto daquele jeito, clima perfeito. Vem que a mulher te acompanha onde for. Estou querendo provar o nectar do seu amor. Só com você eu vou pra qualquer lugar. Não vejo a hora de acabar para então eu poder te beijar. Vem comigo, eu vou contigo, não resisto. Vem, eu quero te beijar. Vem comigo, eu vou contigo, não resisto. Vem, vem, vem. Vem comigo, eu vou contigo, não resisto. Vem, eu quero te beijar. Vem comigo, eu vou contigo, não resisto. Meu sentimento, melhor vou falar. E aí, princesa, você não vai deixar eu te levar pra casa? Você não acha que tá muito cedo, não? Mas como muito cedo, a gente ficou junto a noite inteira. Ah, não sei. Talvez eu possa dar meu telefone pra você. Uma outra hora a gente conversa. Não, por favor, por favor. Assim você me ganha, hein? Vem comigo, eu vou contigo.